mensagem. Os irmãos tão se matando por nada, batalha. Pior do que morrer, mas não pilantra pro caixão. Dando incorreto, inseto que não come pelo certo. Negativista, invejoso, talarique é o decreto. Destilando seu veneno, justiceiro só perdendo. Mas a maior zó de tandera, a ganância prevalecendo. Parasita mentiroso, fácil é falar da gente. Bater com a língua nos dentes, pronto pra invadir sua mente. A falsidade se alastrando, a inveja predominando. Visão auto-observando e sem defesa me intimando. Esse ser humano qual que foi? Não foi, quando for eu te aviso. Na rua só perigo, enquadra o alicerce dos PM negativo. Então se liga, a trairagem virou ferida, caguetou não cicatriz. As armas que se artiriza, sempre a favor da lei. Disse eu sei, periferia, só tem voz e não tem vez. Um, dois, três, entrada operando a esquina. Zé por vir quebrar na língua, maldade, falsidade, isso que enlouquece a vila. Vingança não é minha sina, somente a paz do que eu quero. Denunciado maloqueiro, vitimado 9-0. Descaju que se perdeu, isso não é problema meu. Na medida que se impõe, cê não sou moço, assim fudeu. Só revolta, só ódio injetado até o pescoço. Aqui é o crime, aqui é guerra. Só os criminosos, tenebroso com sangue no olho. Atentado pelo demônio, bate o cão, gira o tambor. É só a crânio estourando na pista. Sangue escorre, miolo pra fora. Sangue jorra, desce mais um, é o crime que leva embora. Mano, abraça ideia errada, é o diabo quem dá risada. Na calada de quadrada, rouba sua alma, é a lei da bala. Vem tentar entender por que crianças estão morrendo. Despreparo da polícia que mata inocente, não vai preso. Agora sem entender, 380 na cinta, tipo Bin Laden nos Playboy. Pique terrorista, descendente libanês, talibã, iraquianos, Al-Qaeda, Hezbollah, as Farc dos colombianos. Na América do Sul existe o crime organizado. Não é máfia nem acusa, é o comando, tudo armado. M16, M10 e submachine. Duvidado, meu rap é porque não conhece o crime. É só mano de estrada, milhão atrás do alvo. Se trombar é lamentável, só mais um corpo esticado. E como sempre, o cão atentos, mano, apertou. Deixou brecha, arrastaram, é role pointer no tambor. Duplicamos o número de cadáver no rabecão. É fogo no pavio e azimbel no coração. Fui eleito por mim mesmo, outro soldado do inferno. Em meias, munição traçante, os corpos no necrotério. Dia 13 de janeiro de 94. Cala a boca, moleque, não tem dinheiro pra essa boceta de aniversário. Não é o que faço, o puta violência, cuzão. Mas barraco com chão de barro estimula corpo no chão. Robocop na rua não é sinônimo de segurança. Cafarte socado no rabo, treinado pra matar criança. Eu não queria ver a paz em forma de passar o branco, voar pra longe, deixar os mano com projétil de 7 no crânio. Não me assusta, rico boia no Rio Mourão. O box cê cheirou, comprou M10 e muita munição. É fogo cortando o céu e não é Páscoa, Natal. É meu batismo na quadrilha pra combater os alemão. Queria o céu e não o inferno, mas ódio vence o amor. E mostra que nessa São Paulo que é o circo do horror.